Wi-Fi. Alegre, São Sebastião. Carazinho, se liga na Diário. A rádio que está no coração da cidade. ZYK 129. 780 kHz. Rádio Diário AM. Uma emissora do Grupo Diário da Manhã. Carazinho, Rio Grande do Sul. Liderança e credibilidade. Sorria, você tá na Diário AM. Você já entrou no portal da Diário hoje? Acesse www.diariodamanhã.com. www.diariodamanhã.com. E fique por dentro das principais informações do dia com a equipe de jornalismo da Diário. Uma equipe preparada para levar as informações mais relevantes até você. Até você. Diário. Acesse www.diariodamanhã.com. Jornalismo com credibilidade. Dupla Grenal é na Diário. Sinta todas as emoções do futebol nas ondas do AM 780. Escute aqui os jogos da Dupla Grenal. Campeonato Gaúcho, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Diário AM, a mais forte também no esporte. Informando, comunicando, alegrando. Diário AM, fazendo rádio do seu jeito. Florzinha da minha vida, só gostei de você. Ô linda flor, não vou mais te esquecer. esquecer. Florzinha da minha vida, só gostei de você. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ouvir uma música gaúcha bonita, né? Os filhos do Rio Grande, flor do meu jardim. E a dança, e a dança, e a dança. Quem dança os males espanta. Quem sorri acaricia a alma, meu querido. Momentos felizes você vive na Diário AM, sua melhor companhia. Garçom, a conta, por favor.